Portal do Arrocha. Sabe o beijo bom seu, um abraço bom seu, e olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Só beijei quem amei, mas se juntar quem amei, dá você. O que você tem, hein, que as outras não têm? De onde você vem, vem? Sabe o beijo bom seu, um abraço bom. Certinho com o meu.